32, após a passagem da aeronave da América, vai em direção da Juliette para o portão 03. Depois da América, Juliette 0363. Uno, Uno, 8, decimal, 9, 5. Observe o tráfego na final, Boeing da Gol. Após o pouso do mesmo, autorizado a linha aí mantém no zero. Após o pouso do Boeing da Gol, ali mantém no zero na 373. Aguarde para ingressar no QG do 3. Atenção, Mercedes. Fazer do América. Autorizado e TAP, proxana 6250. Web 6729, Recife 13325, alterna 13395. 3325, 3395, obrigado. Hotel Git 03. 03, Golf América. É 33. Ao livrar à direita, 1219, o solo. Ao livrar, 1219, gol 982. Ir autorizando sua fim de contato via parte principal, Índia e Alfa, no ponto inspirador no zero, chame torre 1895, que é legal no zero, no meia, boa viagem. Pô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom 3733, decolar 247, chame o controle, 120 decimal 8. 208, boa. Controle, bom dia, tá 3733. Tá 3733, contato radar, pula para 360, saída da EL. 360, pode curvar à direita, evitar formação? Para evitar formação, autorizado da EL. Ok, da EL. American 980, tower? Bom dia, American 980, ready for departure. Okay, American 980, cleared for takeoff, runway 10, wind is calm. Roger, cleared for takeoff, runway 10, American 980. Paulo, Salvador, eu acho que é 3-1. Prossiga mais 3-1. 3-1 no Gator. Para acionamento na posição. Está livre o acionamento? É... Confirma estimado para início do push? Estimado de mais 4 minutos. Gente, acionei minha 3-1. Reposte quando pronto. Autorizado ingresso na Juliette para o portão 04. Juliette 4, 982. Oi, um bom dia, tá 3859, quanto serve da aliás pronto? A linha é manter 10, tá 3859. Manter 10, tá 3859. American 980, Airborne 50, contact departure 120, decimal 8, good day. Good day, American 980. American 980, radio contact. On departure, climb for level 350, book a departure. Book a departure, climb to 350, American 980. 9, decolagem autorizada da 10, venta 160 graus, 7 norte. Ali a decolagem, só 18 graus. Puma 36 alinhar e manter a 10 a partir da hotel. Decolado 53, chame o controle 120 décima 8. 208 até 3859. Bom dia. Bom dia. O Puma 36, fique atento à esteira da aeronave da TAM. Decolagem autorizada da 10. Venta 150 graus, 629. Delta 980 com Recife 12545 12685. 12545 12685 American 980. Fumar 36, controle. Fumar 36 decolou de Salvador. Está vendo cancelamento do plano para prosseguir para Porto Seguro, visual, mantendo 2000 pés da GLDCT. Fumar 36 da presente Rua Coral, o nível solicitado? 2000 pés da GL. Gente, plano modificado 1156 da presente 2000 pés, direto Coral. Ah, tô modificado, bora pro Coral 36. 6639, agora para o pushback. Nemesis Lucha, livre push após táxi. Pode lançar. Onde eu saio? 59, mantém a saída. Estacionamento 6280, estabilizado. Torre, 118,95, uma pouso. 118,95, obrigado. Puma 36? Puma 36, escuta. Já presente, está autorizado direto por seguro, subindo para 2.500 pés. Aprovado, presente por seguro, 2.500 pés. Puma 36. Gente, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em por seguro. É ok, Puma 36, aguardo. Gente, após conforme a rota do plano. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída Arbor após Elefa. Controle 1-208 e transponder 5033. Chame torre, 11895. Salve para o táxi, estacionamento 311, 160 modo, Galeão, 3 horas e meia. Quando ponto de espera da 1-0, chame torre, 1-18-95, que negão 1-0 no meio, boa viagem. Fab 2590, acione, chame táxi. Mandarão por táxi. 250 no solo 02, direita 129 solo. Autorizado em Juliette para o Gate 09. Autorizado em Juliette, patrão 9, ó, é a descendente. O Xinami é 311. Bom dia, está autorizada a decolagem da 10, venta é 120 graus, 079. Ali decola da 10, Xinami é 311. 0250, está atrás, está autorizado, com 4,62, 4,8, apenas Tocuia. Gente, o FAB 2590 está livre o táxi até o hotel. É posto para cruzar a pista. Eu passo para a volta, para cruzar a pista. Eu passo para a volta. ONU, decolada 07, chame o controle em 120 decimal 8. Controle 108, Sanete 3, ONU. Obrigado, e máximo chamada. Comete. Agora eu estou em comando, para cruzar da pista. Ok, o FAB 25 na 0. Cruze a pista na 0 e na Delta chame o solo em 1219 para continuar o táxi. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento LS, é posto habilitado. Ajustado 2.016, é posto habilitado a 3.8. Alfa, Juliette, parte principal, Índia e Alfa no ponto de esperador no 0, vai chamar torre, 1 no 8 decimal 95, quem negar no 0 no 6. Alfa, Juliette, Alfa, Juliette, parte principal, Índia e Alfa no ponto de espera, chame torre, 1 no 8 95. Guarulhos. 1983 para Guarulhos, autorizado a nível de voo 360, via Upslo 16, após conforme a rota do plano. De volta 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Lid, controle 1208 e transporte 5032. Autorizado 360 Guarulhos, na Upslo 10, decolagem da primeira curva direita, da EL, Leda, Bridge. Controle de saída 1208, o transponder é 5032 para o gol 983, está no gate 4. 1983, Upslo 16, após conforme a rota do plano. Recordão 10, direita da El Leda Bridge. 16, da El Leda Bridge. Upslo 16, voo 983. Regimento correto, pode plano para posicionamento. Chamará no 4. Gente, o 02590, alinhar e manter a 10. Alô, rapaz, 10, o 0, via Upslo 16, após conforme a rota do plano. Devolta 10, primeira curva.